Boa noite, Circuito Fora do Eixo e ouvintes do Brasil inteiro. Aqui quem fala é Luiz Conzedo, Coletivo Pegada, começando mais um Pegada de Pato diretamente aqui dos estúdios Pato Multimídia no centro de Belo Horizonte. Hoje estamos recebendo aqui a galera do Dead Lovers, Twisted Heart, que, bom, não, todo mundo conhece, eu acho, já, né? A galerinha tá famosa já, pelo menos em Belo Horizonte e no Brasil inteiro, eu acho também. Galera, hoje nós vamos ter, além do Dead Lovers tocando aqui, vamos ter promoções também rolando no Twitter. Então a promoção vai ser a seguinte: quem twittar a hashtag NoiteFDE com o nome das bandas que vão tocar na próxima noite fora do eixo, dia 22, e também quem twittar o nome dos DJs, os prêmios vão ser o seguinte: kit com disco e bottom do Dead Lovers e também um par de cortesia pro show. Então fique esperto aí, procura informação no blog, sei lá onde também, se vocês quiserem. E enquanto vocês procuram aí, vamos ouvir aqui o que, que o Dead Lovers tem pra tocar pra gente aí. Essa se chama A Devil Inside a Woman, vai lá. Survived that night. She was so pretty and she was so kind. Met her at the dark party bar. My sister saw her, felt like a folk star. We danced, we kissed, we loved in vain, till we drive ourselves insane. 1977, all the children go to heaven. The crossroads of my mind, the crossroads of my mind, the crossroads of my mind. I never came inside. The devil, and it is that he comes on the sound of the scream of the blues of the skin of a finger on a string on a chord of a key in the voice of the kid. When a man started to sing on the edge of the stream on the streets without meaning, just lies between middle of the scene into the black of the night. I don't know where my love hides. The crossroads of my mind, the crossroads of my mind, the crossroads of my mind. I never came inside. All right. Don't know how survived that night. She was so pretty and she was so kind. Met her at the dark party bar. And since I saw her, felt like a folk star. We danced, we kissed, we loved in vain, till we drive ourselves insane. 1977, all the children go to heaven. The crossroads of my mind, the crossroads of my mind, the crossroads of my mind. I never came inside. I'm speaking in the devil, and it is that it comes on the sound of the scream of the blues of the skin. Of a finger on a string, on the chord of the gear, in the voice of the pimp. The man started to sing on the edge of the scene. Oh, shit's about me, it just lies between. Middle of the scene to the black of the night. I don't know where my love hides. Crossroads in my mind, the crossroads in my mind, the crossroads in my mind. I never came inside. Maravilha, esse é o Dead Lovers, Twisted Heart. Mandaram a primeira aqui. Vocês que estão ouvindo aí, que não sabem da promoção ainda que tá rolando no Twitter, tweetem a hashtag NoiteFDE com o nome das bandas que vão tocar na noite fora do eixo, dia 22, lá no Estúdio Bar. E também tweetem com a mesma hashtag o nome dos DJs. A gente tá sorteando um kit do Dead Lovers com bottom e disco e também um par de cortesia. Vamos mandar mais uma aí, galera. Vocês estão prontos aí e tal? Quando tiver tudo certo. Então, só falando que todas essas músicas que a gente vai tocar hoje, elas estão nesse disco que vocês vão sortear aí, sacou? Que é o nosso disco novo. A gente acabou de lançar, então uma palhinha aí pra vocês, né? Essa chama Line 1502. We'll be right back. 102. Looking through the window, ain't nothing else to do. It's a rainy day and I am feeling blue. Oh, San Antonio, line 102. And there is smoke in the air, just wanna be with you. And now the lights are red, oh babe, what can I do? I'm dreaming of the bed, I'm laying next to you. And the bus pass set up from the same as you're driving, what are you waiting for? Just wanna get down, kiss my little honey. Fuck up this town, I really don't care for money. That's San Antonio, the life is 102. Just wanna be with you. And now the lights are red, oh babe, what can I do? I'm dreaming of a bed in the lane next to you. Oh, the bus has set up from the same to drive, what are you waiting for? Aí vocês estão ouvindo aí o Dead Loves Twisted Heart ao vivo aqui na web Rádio Fora do Eixo. Esse é o Pegada de Pato, transmissão conjunta aqui do Coletivo Pegada em parceria com o estúdio Pato Multimídia. É, eu queria bater um papo rápido aqui com você. Opa! Que loucura! É muito, muito pedal aqui. Brasil, vocês têm que ver isso aqui. É, galera, eu queria que vocês falassem um pouco, apresentassem a banda, integrantes, funções. E desse um breve histórico aí, como é que vocês se conheceram, como que começou essa história. Mas um por um, você quer que apresente? Tá, não, pode ser um por um, pode ser alguém falar por todos também, não tem problema. Não sou eu e não, hein? Bom, já que eu tô fazendo esse barulho todo aqui, eu vou me apresentar. Eu sou o Guto, sou guitarrista do Dead Lovers. Eu sou Ivan, sou guitarrista também. Eu sou o Vinícius e eu sou o baixista. E a Paty tá sem microfone, tadinha, mas é a Paty e ela é baterista. Não, mas, não sei, é tipo isso, a banda ela tem uns, o quê, uns 3 anos e meio, 4, assim. A gente já se conhece há um bom tempo, assim. E, na verdade, começou, com, a gente juntou eu, Vivi e o Guto e começamos a fazer umas músicas e gravamos um EP em casa, totalmente na brincadeira, assim. Meio de experiência, brincadeira não, na verdade, meio de experiência, assim, sacou? Pra ver o que ia sair disso. E ficou bem legal, na época era um outro baterista, mas ele saiu. E aí nessa época nem tinha nome, nem tinha nada, assim, sacou? Era só, umas músicas, assim, nem tinha uma identidade, na verdade, definida. Aí, quando ele saiu, a gente chamou a Paty, aí sim, a coisa virou Dead Lovers, assim, que a gente definiu o nome, que a gente foi e fez o primeiro show. A gente gravou antes de tocar, sacou? Tocar ao vivo, assim. E aí, a gente fez o primeiro show, tipo, em novembro de 2006, assim, e desde então, tamo aí, né, na praça. Legal, só saber, esse primeiro EP que vocês gravaram foi o que saiu pela Vinyl Land também? É, exatamente. Foi esse, né? E aí, tipo, isso, era tão zona, assim, que a gente, tipo assim, gravou o EP em 2006, só fomos lançar ele em 2008 ou 9, que a gente foi lançar. Na verdade, esse EP teve uma carreira virtual, né, assim, a gente fez aí... MySpace, todos os veículos online, a gente publicou essas músicas e foi ela que proporcionou a gente, inclusive, rodar muito. Foram essas músicas online que foram responsáveis pela tem um retorninho aí, ó. Tem uma microfoniezinha, acho que no meu aqui. Mas como eu tava falando, foi justamente essas músicas que fizeram a gente circular. A gente tocou em vários festivais pelo Brasil, desde o Se Rasgam, lá no Belém do Pará, até Santa Maria, no Macondo, né, Macondo Circos, lá, a gente rodou pra caramba esse EP aí, e aí no final da carreira desse EP a gente lançou ele em vinil, num formato literalmente de um compacto, como era antigamente, assim, né? Então é isso, a carreira dele é um pouco essa. Ele anteviu o nosso álbum que acabou de sair. Pois é, vocês lançaram o álbum tanto em CD quanto em vinil. Eu queria saber de vocês, assim, o vinil meio que tá voltando com uma força bacana, mas, assim, no meu entendimento tá um pouco, como é que eu vou dizer, assim, segmentado demais, assim, tá só aquela galera que é fanática mesmo por vinil, tem comprado. Vocês acham que é um formato que vai ficar, assim, segmentado mesmo, ou ainda tem como voltar a ser um formato popular, assim, vender igual vendia? Eu particularmente acho difícil ele retomar na escala industrial que ele foi, porque no Brasil, eu falo na escala industrial, assim, porque... De ser o novo formato, né? Tipo assim, voltar a ser um formato. Porque no fundo, assim, eu acho que no fundo dessa questão está o fato de que a indústria mudou, né? Ela perdeu muito espaço nos últimos tempos, assim. Não que ela acabou, né? Assim, a gente está vendo aí que não acabou. Mas ela perdeu bastante espaço. Então, assim, o vinil, inclusive... como o grande veículo, talvez, assim, né, assim, da circulação da música durante quase todo esse período, esse primeiro período da música aí, tem um agudinho aí, ó, martelando. Eu acho que realmente, se alguém espera esse retorno, eu acho difícil, assim. Mas por outro lado, o que a gente está vendo é uma multiplicação de meios. Aí que eu acho interessante a conversa sobre o vinil. Porque, no final das contas, o vinil vem compor, hoje, uma multiplicidade de meios e formatos de divulgação. Então, eu não acho que ele vá tomar o lugar, vá tomar a frente de novo da indústria. Assim, eu acho que não é difícil algum formato também, daqui para frente, se destacar esse ponto. Assim, eu acho que o que vai acontecer é uma multiplicação físico, cada vez maior de formatos. Né, assim, e as bandas se adaptando a esses formatos, que foi o nosso caso, assim. A gente criou uma identidade com vinil muito forte, assim. A gente viu desde o início, assim, uma identidade muito legal pra gente com vinil, assim, sonora e estética e tudo mais. Mas eu queria saber mais uma coisa, assim. Você falou que vocês lançaram o primeiro EP, aquelas músicas geraram convites para tocar pelo Brasil. Quando esses convites chegaram, assim, vocês estavam prontos para sair tocando? E hoje em dia, como é que vocês se veem? Assim, se pintar um convite amanhã para tocar em 10 cidades, como é que vocês vão fazer? Então, são prontos para isso? Não, são duas perguntas diferentes, né? Assim, a primeira aí é se quando a gente recebeu o primeiro convite. Foi uma surpresa, o primeiro festival que a gente foi o Jambolada, em Uberlândia. Não foi nem convite, na verdade. Jambolada, a gente fez o processo todo, assim, tipo... Fizemos as eliminatórias, essa coisa toda, e aí conseguimos. Mandando chegar material lá. Tal. Mas aí, uma vez lá, aí o campo, né? A gente entendeu um pouco, a gente visualizou, inclusive, um espectro super interessante de bandas amigas em situações que, igual a gente, com trabalho autoral, gravado na raça, circulando, e lá nos, né, dando os seus showzinhos e tal. E daí a gente começou, a gente rodou muito já, né, assim, o Dead Lovers rodou, a gente deu alguns shows e tem circulado bastante, assim, virtualmente e fisicamente também. Agora, a segunda pergunta, né, se a gente receber um convite amanhã. Não, se vocês, hoje em dia vocês se veem prontos, assim, pra circular. Isso é um convite? Não sei, às vezes tem alguém te ouvindo aí, né. Tem que pensar aí, né, assim, tem que pensar. Eu trabalho com outras coisas, eu tenho outros trabalhos relacionados com a área da criação, etc, mas também tem outros trabalhos. Então, assim, esses convites são, a gente tem que se organizar bastante hoje em dia para conseguir rodar, né? Assim, eu acho que o trabalho de uma banda hoje é se organizar. Massa, bacana. Vamos mandar mais uma música aí, galera. Uma balada aí. Try to pretend we were in love, but it has to come to an end before things got worse. 'Cause you can lose what you don't have, you can also lose what you don't expect. Bonito isso, galera. Gostei. Eu queria lembrar os ouvintes aí que estão. Os ouvintes que estão ouvindo, é meio redundante, né? Mas. Tá uma promoção no Twitter rolando aí. Quem twittar a hashtag NoiteFDE com o nome das bandas que vão tocar na Noite Fora do Eixo, dia 22, lá no Estúdio Bar. E também o nome dos DJs, lembrando que são dois prêmios separados, né? Um pro DJ e um pro nome das bandas. Vai ganhar um kit do Dead Lovers, com bottom e disco, CD, e também um par de cortesias pra festa. Enquanto isso, assim, enquanto eu não recebo mais instruções pelo fone, eu queria saber de vocês, assim, você falou que vocês têm outras trabalho, né, e tal, assim, vocês visam um dia transformar o Dead Lovers na ocupação única e exclusiva de vocês, assim? Acho que a gente, pelo esse tempo que a gente tem com a banda aí, uma banda é uma experiência de crescimento total da vida, né? Assim, então, hoje eu posso dizer hoje que não, sem brincadeira, eu tô falando sério. Eu sei. Que eu aprendi já, tipo assim, hoje os meus próprios trabalhos pessoais, assim, as coisas que eu me envolvo, elas de alguma forma remetem ao meu trabalho com a banda, assim. Eu não sei se viver, o que você está chamando de viver da banda, porque hoje em dia o meu trabalho, meus outros trabalhos além da banda também remetem à música, remetem a tudo isso. Então uma banda, eu acho que no final das contas, pode refletir em vários trabalhos, né, assim. E hoje em dia o Dead Lovers ocupa uma boa parte da minha vida nesse sentido, assim. Legal, ontem vocês tocaram lá no Flash Rock da Converse, né? Isso. Fala um pouco como é que foi o convite, como é que foi tocar, definir o repertório dos covers, ou versões, chame como quiser. Foi massa, né? Quer falar aí, Vivi? Não, você muito... que é o 50. Foi muito bom, a gente gostou muito da ideia de colocar essas né, de ter esses temas de anos 50, 60, e a gente se identifica muito com os anos 50 e tal, a gente pegou logo de cara eles. Pegamos umas musiquinhas bem legais, um hit, né, bem absoluto do Elvis. E assim, a noite foi muito boa, foi muito legal, assim, foi ótimo. Foi massa, foi tipo várias, além do Black Drawing do Macaco, né, assim, que fecharam a noite, várias bandas daqui de BH tocando num Lapa Multishow absolutamente cheio, assim, as pessoas. É, já, a gente já vê hoje em BH que tem um público bem forte aqui para as bandas locais, é, que já conhecem as músicas, já o público aqui já responde bem ao esquema aí nosso das bandas aqui, de tocar, de lançar os nossos discos. Então, assim, foi interessante ver isso também, assim, que BH tem um cenário bem legal hoje, assim. E inclusive, é muito bom ver bandas amigas, né, como o Macaco e os meninos do Black Drawing Talks tocarem também, assim. Sempre é bom ver esse povo tocar, eles tocam, são dois shows sensacionais, né? Muito bom. Mas é, vocês que escolheram a década de 50 ou foi a escolha da banda mesmo? Foi. Massa, não, né? Teve uma pré-reunião assim antes, né, quando definiu as bandas, e cada um escolheu o que queria, assim. Aí foi massa, porque acho que acabou que casou muito bem, assim, a escolha de cada banda casou muito bem com o estilo que ela segue, assim. Foi massa. Legal, então vamos mandar mais uma aí. Qual que vai ser agora? Anuncie a música. Ah, se quiser dar também agenda de show, contatos na internet. Uai, então. Ah, não, mas aí vai avacalhar pra você. É verdade. Oh, dá uma dica aí, dá a já dica. Deu a dica, já deu a dica. Só falta outra banda. Só falta um. Mas, então, aí tem. Que dia? Dia 14 de agosto, aqui em Belo Horizonte, no Bordello, que é um bar novo que abriu, super legal, em frente à Praça da Estação. Na Praia da Estação. Na Praia da Estação. É. E tem também o. Vamos falar, né? Vamos anunciar aí, dia 22, a gente toca lá, acabando a promoção, a gente toca também lá no Estúdio Bar, na Noite Fora do Eixo. Massa, vamos qual? Quebrei as pernas aí da promoção? Não, né? Falta mais uma banda ainda pra eles adivinhar, então tá bom. Tem que pesquisar. Falta os DJ também. Então vamos lá, essa música chama Rock Hurts and the Heartbeats. Muito bom, vamos agradecer aqui. Obrigado, Dead Lovers, valeu. Pela disponibilidade de ter vindo aí. Valeu vocês, valeu. Parabéns pelo show de ontem também, né? Pela escolha. Eu acho que é um reconhecimento massa, assim, do trabalho de banda independente que tá ralando e tal. É, nos vemos, então, dia 22. E eu queria agradecer a audiência de todo mundo. Agradecer. Pera aí, alguém quer falar alguma coisa comigo aí? Não? Ah, não, o que eu falar aqui eu não posso reproduzir ao vivo. Pera aí, vamos ter a presença e luz aqui do Flávio Charchar aqui. Vem aqui, meu filho. Beleza, tô sabendo aqui que a promoção vai continuar, vai ter outras promoções aí. Vocês acompanham o Twitter, o blog do Pegada, coletivopegada.org. Obrigado, Dead Loves. Vamos agradecer a audiência de todo mundo de novo. Lembrando que a parceria aqui é Coletivo Pegada com o Estúdio Pato Multimídia. E se você tem banda e quer colocar a sua banda para tocar aqui também, manda um e-mail para radio@coletivopegada.org que a gente coloca a sua banda para tocar aqui. Valeu, galera. Uma boa noite para todo mundo. É isso. Obrigado. Boa noite. Tchau.